mundo acabando fazendo a minha arca. Arco com as consequências cara a cara nessa valsa. Um dia pior que o outro, o que mais posso perder? Vai por mim, se tu respira, tu tenho que agradecer. É males que vem de noite, males que vem de dia, males que vem da boca de gente sem empatia, que às vezes dá vontade de jogar tudo pra cima. 24 horas sem um bingo de alegria. E se for pra subir, então eu subo no meu ritmo. Mas se eu cair daqui, o meu dano vai ser crítico. Do rap eu sou íntimo, ando escrevendo cânticos. Chamam de lunáticos que já foram românticos. É trântrico, além do teu papo furado, é orgânico. Além do seu tráfico pago, tem os que pagam pra ver, tipo Netflix. Mas quando vê, saem correndo, tipo Asterix. Minha rima é mágica, a lírica é como água. Sacia sua sede de ouvir linhas que paga a conta. De ponta a ponta, meu bonde sempre consta. Eu, a luz Jamal, no carro preto ouvindo bonda. Eu sei a diferença de preço e valor.